2, por 90, por 60. 52, 16, decolagem autorizado no 0, vento 1, 40 graus, 099. Grato. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5216 na sua escuta. Boa noite, Trip 5216. Contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. 190, sem restrições, saída PUCA. Trip 5216. Trap, vista, 3398. Metro 398, chame a torre, Salvador em 198, decimal 95. Boa noite, 95. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom pouso. É, ô, Lindo, tá aqui, só que você não zero, retornar com a sua. Devido a uma grande formação aqui à minha esquerda. Gente, 352, no meio após desvio, se autorizado por oi, te chamo. Pode dizer, chamo 5216, obrigado. Livre pouso no zero, vento no 40 graus, 109. Livre pouso, tanto, 108. Está funcionando agora. Dois no meio após desvios autorizado por hoje, Caju. Após desvios, Caju da presente, trip 5216. 0584, ready to taxi. Alpha 084, approve a taxi via apron 1 NG India. Hold the point for 810, call me ready, altimeter 31018. Okay, prong 1 via India, holding point 10 and unit 1018, Europa 084. Pode esperar pronto, Xanar 6313, boa noite. É 313, boa noite, ali mantém 10. Mantém. Quebec, qual pista que decola? 150 graus com 129. Tá 3398, solo 42, libera direita, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 3398. Charme, 13-13, decolagem autorizada no 0, vento 140 graus, 129. Ali de falar, né? 3 no 6. Que Quebec, quilo, qual pátio? Tá, ciente. Pátio 5, isque, quilo, Quebec, autorizado para Goiânia no 340, upper do 17. Decola da 17, curva direita, arbor, elefa. Controle 1208, aciona 5106. Quebec, quilo correto, livre acionamento, chama táxi. Quebec. Salvador, boa noite, canal 6224. Boa noite, Oxanama 6224, acione a identificação na proa de TAP, desça para 2000 pés, o Kenegal no 018. Bem fechado na proa de TAP, retorno para 2000 pés, 2024. Olhe, Oxanama 6213, decolando o sistema. Boa noite, Oxanama 3, ano 3, contato radar. Suba para o nível 360, saída da EL. 410, wind 120 degrees 08 knots. Be for the cover 10, 08. Salvador, Europa 084, boa noite. Astro 390, we are proceeding now straight to Puka, Europa 084.